Sogro, você não imagina como estou feliz por hoje ser o seu aniversário. Afinal, você é uma pessoa muito agradável e onde passa deixa uma mensagem bonita de amor e paz. Por isso sua vida é abençoada e é justamente isso que merece neste dia. Muitas bênçãos, muitas dádivas. Como seu genro, admiro muito a sua pessoa e sei que seu futuro é ser feliz, porque tudo o que desejamos é o que temos. Eu sei que você só deseja e faz o bem. Por isso tem a proteção do Criador, segue seus passos e possui o coração livre de maldades. Quero, no seu aniversário, desejar que alcance todos os seus propósitos e conserve-se sempre assim, sorridente e com muita disposição para ajudar o próximo, pois só assim terá o que deseja. Que o Senhor lhe cubra de muita saúde para ir em busca dos seus sonhos. Se precisar de mim, saiba que poderá contar porque gosto muito de você e sou capaz de lhe ajudar para lhe ver feliz, pois acredito que não existe dificuldade que impeça alguém de ajudar uma pessoa que gosta e admira. Felicidades, meu sogro. Que Deus o abençoe sempre. Seu genro.